cheio de gin. Rubi, um bombardeio sonoro. Bota o copo pro... Vamos beber, vamos curtir. Rubi! Um, dois, três, essa champanhe. Show do Ura! E a galera chegando de montão com a gente, detonando sempre! DJ Bruninho já botou pra cima! E agora o Moisés chega pra gente da continuidade do Show Bumbi! Já já o Gê chega, o Trio Cione, vamos pra cima! Pra cima! Pra cima! Sendo bem toda a família, eu sou Rubi, toda a família, eu sou Rubi. E aí? Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que não tem saudade da ex? Bota o bracinho pra cima que eu quero ver, vai. Com ela não tem caô. E eu canto é na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. Que se foda a minha ex. Rubir as estátuas e a sua esposa Raquel também com a gente, ó. Com ela não tem caô. Todo mundo já aqui do nosso latino. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. E vai. Ela mamou. Mamou legal. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que é? E a galera da Bis. Aqui do latino. Com ela que é pau. Nosso show, já temos o nosso Rubizão aqui, A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. E vem roçando. Família Flex também já está com a gente. Um abraço, comida ali. É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa. E vai roçando. Roça o piru nela que ela gosta. Roça o piru nela que ela gosta. Preparada, minha, vou te fazer uma... Passando longo também por ali, a primeira dama, né? Quero abraço, muito carinho em você. E aí, PT, roça o piru, piru. Já já tem a música, hein? É o bonde das maravilhas, se não gosta sai voado. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Bruninho e a galera da Bíblia, eu fico de costas, te olho por baixo, eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas, deixando os novinhos pirados. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o flup e as maravilhas, vem mandando. Seu lado pido tá carregado. Se quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Essa se quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. Bumbum pra mim, bumbum pra mim, bumbum pra mim. Essa se de quica, vai no alto e joga o bumbum pra mim. É o bonde das maravilhas, se não gosta sai voar. E o Rubens, eu fico de frente. Vem! Eu fico de lado. E você então? Eu fico de lado. E logo desculpa um pouquinho o pessoal dando essa música, que eu gostei muito dela. Sabe, mas eu não consegui pegar a letra, tava complicado, eu fiz do meu jeito. Vai, vê. Ô, na papicinha, limpei no bumbum. Você é o rei da cacimbinha, rapaz. Isso é brincadeira, moço. Tá de brincadeira, rapaz. E a papicinha? Na papicinha, limpei no bumbum. Pra já no Clebinho. O Alex dá só algo do nosso comigo, hein? Na papicinha, bumbum. Eu guardo a carrascada. É pra mulherada descer até embaixo, hein? Até embaixo, até embaixo. Até embaixo. Até embaixo, meu Rubi. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolê pela cidade com o rei da cacimbinha. Desde a época do cruzeiro, eu sou pura tentação. Rubi nessa estátua já estava daqui com a gente, ó. Ô Brasil! Sou o rei da cacimbinha. Meu nome é Johnny Falcão, meu nome. Bota meu CD pra colar no paredão. Na palpicinha, limpinho no bumbum. Comi criança, não gosto de filha, é onda de pessoa gostoso, tá? Meu nome é Johnny Falcão. Mordedor. Antigamente, rapaz, não tinha nem palpicinha. Eu comia. Eu pegava as mulheres, pegava. Comia não, comia feio. Eu pegava as mulheres, eu pegava as mulheres, moçada de bobilete. Era. Parceiro Vigue, da União Hightech, já segue com a gente também, ó. Um abraço muito carinho de você, tá bom? Olha, para, não tem problema não, né? Lá vem o rei com a mão, ó. Lasca! Você quer sucesso demais, moço? Ah, não. O rei da cacimbinha vem trazendo a novidade. De verdade, desde a época do cruzeiro, moço. Vamos embora. Moisés. Pra novinha aqui do baile, eu vou mandar pra ela. Pra novinha aqui do baile, vou mandar pra ela. Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Cadê? Cadê os cão de raça que quer mandar as cadelas? Vai! Cachorro, vai. Manda pras cadelas. Manda! Oi, cachorro, yeah. Manda pras cadelas. Aí, já vem um cachorro também, eu mando um negócio tudo aí. Dá pra... Oi, cachorro, manda pras cadelas. Oi, cachorro, manda pras cadelas. Oi, miséria. Oi, cachorro, manda pras cadelas. Oi, cachorro, manda pras cadelas. Agora pode solar aí, moço. Sola aí, por favor, vai. Puxa, juro, beba, mete o dedo no solinho, vai. Eu não tô nem aí pra nada, não, moço. Hoje, e lá em São Paulo era tenor. Nós esbagaça mesmo. Como é que é, vem? Vamos lá, vai. E pras cachorras aqui do baile, vou mandar pra ela. Cachorra aqui do baile, vou mandar pra ela. Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Cadê os cão de raça que quer pegar? E pras cachorras aqui do baile, vai. Eu vou mandar pra ela. Pra Rubi! Aqui do baile, vou mandar pra ela. Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Cadê os cão de raça? E vai dançando desse jeito! Oi, cachorro, ui. Manda pras cadelas. Manda! Oi, cachorro, manda pras cadelas. Eu gostei desse cachorro, eu achei mais fácil do que desse cachorro. Ui, cachorro, manda pras cadelas. Ui, cachorro, manda pras cadelas. DJ Moisés, o talento jovem do Pará. Vamos botar o bracinho, bracinho, bracinho. Vai. Quem tá feliz, bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Tchau, tchau, hey, tchau, tchau, hey, e tchau, tchau, hey. Vai botando tudo pra cima, torcida do clube do Rema, torcida do Paysandu. Deixa assim no batidão, que a mulherada que tá solteira joga o bracinho, joga o bracinho. E os homens que são sinceros, bota tudo pra cima aí, ó. Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima, e bota, e bota, e bota. Uh! eu tô suave. Com a luta GPN, mata tá tudo de mascarado no ar. Com o ouvido da sapata. Já segui hoje representando as perigosas. Vai de boy comigo. Eu tô na nave, eu tô suave. Alucinados da pradinha, mexendo sideral. Ela e o Japa já estão aqui comigo. Aqui, aqui. Vai! Toda a galera se encontrando hoje aqui na Arena Show Mourão. Soldado Evaldo e os parceiros, Padilha e Raíssa. Meu amigo Vaco, Elisão Jura. Os amigos de São Gaetão, dia de vela, já são de presente comigo, abraço aí. Essa sim é a verdadeira união. É da nave, a gente bota na... Vai na pressão! Essa sim é a verdadeira união. Então bota! Bota na pressão, Rubi! Bota na pressão, Rubi! Hey, Peter! Where's the pain? Hey, Peter! Marino! Meu parceiro Blindoso, Hightech, já tá aqui! O som que ele gosta. Rubi. É. Não trouxe o Aru hoje, não. Pensei que era tu que mandava. DJ Lohan é sete, as cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Deixa a tua ex de lado, deixa a tua ex pra lá. Vem de bola que aqui é só alegria. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Então vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Só vinha pra chamar. Assim no batidão, assim no batidão. Meu amigo Dentinho do Basílio já tá aqui comigo. Esse Gone, esse aí. Fez parte do Supersônico junto com o Moisés, com o Guilherme. Um abraço pra você, galera. Também o lourinho do passinho, né, Bruninha? Um abraço, Lourinho! É a rapaziada que representa a tremidinha do estado do Pará! Aí do nada, pá! Tu pensa que... Já falou, né, Pedro? Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Olé. Os quatro emissoras! Aqui tô de patrão. Wendel Wellington, DJ Andrezinho. Pra fazer. Todo mundo aqui presente comigo, aquele abraço com o Bidgarinho. Vai! Eu desci boa até o chão, desci boa até o chão. Aí do nada pá, nada pá. Eu desci boa até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. DJ Diego, abração comigo a gente, vamos lá, olha o sucesso da família, eu sou Rubinho. Sexta, sábado e domingo, a minha equipe tá pressão. Tá aqui, ó. Tô fechado. Eu sou o Rubi. Traz o balde e o Red, traz o whisky ou de pá. Com a equipe, eu sou o Rubi. Estamos aqui no Aura. Traz o balde e o Red, traz o whisky ou de pá. Com a equipe, eu sou o Rubi. Faz a pedra, vamos. bracinho pra cima, bate na palma da mão, torcida do papão, bate na palma, bate na palma, tchá tchá, hey, tchá tchá, hey. E a torcida do clube do Remo tá aí, tá aí, tá aí. Joga a mão pra cima, torcida do Remo, bate na palma da mão, tchá tchá, hey, tchá tchá, hey, tchá tchá, hey. Lá vem mais uma, Moisés. Joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ Daniel. Me pereca, me pereca. Rapaz, é que parece mesmo. O Isaac do Mané, se é a primeira dama, tá aí, segue comigo. Vem, periquita, vem, te faz de doida, vai. A torcida do Corinthians tá maior. Vai jogando tudo pra cima. Joga e joga e joga. Olha, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. DJ. Lomba da Veloz, daqui Aguinaldo no pavilhão 9! Tamo junto, hein? Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Trabalhamos sempre no oferecimento de Saga Praia. Só viu, é? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. É a marca que mexe os DJs do Rubi. Me disse a verdade, me disseram que ele está casando. Você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. Vieram me falar que há pouco você veio me enganando. Já estava até fazendo outros planos e que um dia ia me deixar. Eu tava assim, ó. Eu tava te amando. Eu tava te amando. Covardia cê me enganar. Cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando. Alô, já. Não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei, somente a você. parceiro Anderson, já segue presente comigo. Aquele abraço pra você, viu, garoto? Toma, rapaziada, já curtindo o nosso Rubizão aqui hoje. Arena cheia, pra você me deixar pra lá. E eu? Chegou já, já. Aí. Amanhã bota o bracinho pra cima, eu quero ver, vai. Só que não vai trabalhar, bota o bracinho pra cima. Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima. E bate na palminha, e bate. Agora faz a pedra, vai ficar bonito, vai. Faz a pedra, faz a pedra. Faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Faz que fica bom. Bora pirando o cabeção, bora pirando o cabeção. E doidando, doidando. Jeito que fica é gostoso, hein? Cheguinho, meu amigo Billy, da Mega Trevida aqui com a gente, sobre o Lasca Muito Carinho. O teu homem confesso todo dia. Meu menino, sou Rubi, tá por ali, só de boa. Só de boa. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá. Você é o quê? Mas tu é. Eu sou o Rubi. E aí? Minha rainha. Canta bem forte, canta bem alto, canta aí. Canta aí. Tu és o meu vício. O Max da tatuagem, o velho aguarda, está aqui com a gente, um abraço aí. Esse aí tem que tirar o chapéu. Faltou só um aru, não foi, galera? Parece mesmo. E vai treinando esse ombrinho, a tremidinha. Bora tremer tudo, e bora tremer tudo. Já já tem o show do Rubizão. DJ Jean Paulo, Bruninho do Moisés. A gente vai... Para tudo. Já parou. Presta atenção, rapaziada. Zinho também, tá, o rapaziada do Marighella já tá aqui no Rubizão. É o MC Brinquedo, tá mandando pra doutor Rubi das Estados e sua esposa Raquel Rubinho, abraço. Todo mundo já aqui curtindo. Quando os mano bota, tira, bota. Devagarinho. Oi. Bota devagar. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. É hora de descer agora. Desce esse bumbum, desce, vai. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. Desce devagar. Eu sei que você vai gostar. DJ Henrique das Produções, já pra cima. Vem que eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformes. A dupla. Deixa embora, vem. As mulheres solteiras que não dependem de homem pra nada, hein? Eu quero ver lá. Só as mulheres independentes, bota o bracinho pra cima. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá. Os homens que gostam do biriguitinho, bota o bracinho pra cima, eu quero ver. Vai. vai jogando tudo pra cima, tudo pra cima, tudo pra cima. Esse Rubi é uma loucura, esse Rubi é uma loucura, esse Rubi é uma loucura. Já seguindo as perigosas, vamos, vamos, vamos. Batidão, olha só o batidão, batidão, batidão, batidão, vai! Foi embaixo quando o Goethe. Esquadrão Emissora, meu amigo Edu Anidô. DJ Andrezinho, tá no Ciru, então um abraço. Opa, opa. Moisés, é o Bruninho e o Jean. Tá chegando o Júnior Moreira. Fim de semana a barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Estamos juntos que sábado aqui tem a primeira cervejada com a carretinha P8. Você não quer... Um caminhão de cerveja, 99 centavos a festa do meu. Eu vou andar aqui no meio do salão. Mudra da sol, show de iluminação. Fala de squash, fala de squash, fala de squash. Como é que é? E o melhor som. O Kendel, o Kendel. Isaac do Marex, a primeira dama, tá aí, está comigo? Um abraço, galera! Kendel. Vai, pega! All your base are o inside tem que dobrar agora, vai! Are you ready? Are you ready? Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito! Arbitrator. Inside Tecnobrega era mais ou menos assim, ó. Olha o caqueado aí do Tecnobrega. Nobrega, Nobrega. É Rubi. Vem que tá bagana, tá pra ideia. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção. Com a galera Tabajara, mora no salão, e a família Flex tá comigo, abraço! A galera tá bajara, todo mundo vai dançar. A galera sente bom, que conquistou o par. No ritmo da dança, todo mundo vai dançar. A galera pra da família, já vai arrepiar. Hoje o Anselmo do idoso High Tech também tá na área, né? Um abraço pra você. E aí, Atchou Rei Xavier! Alô, Yaya. Não vai te queimar, Yaya. Alô, Rodrigo Original! Rodrigo não, é o cego, pô. E no Promius, DJ Nery, DJ Rômulo, Júnior Enfermeiro, Paulo e o Príncipe. Parceiro Hugo tá comigo também. E pra finalizar, a galera segue bom, pelo tá espaçonado e curtindo o meu som. Vem de bola, vem de bola. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, que é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara. Vai dançando o tecno, vai dançando o tecno, tecno, tecno, tecno, vai! Essa menina? Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão, agitando a multidão. Jessica tá comigo! Perigosos de Last Boy, ele chama, né? Desce, desce, desce, desce, desce, desce! Vem pra cá, vem conhecer essas mulheres, pode crer. São as cartas do pedaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres, você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Geisa, Camila, malandrona, Diane, Deisa. E Diane, Pena, Geisa, Camila, malandrona, Diane, Deisa. Dance, dance, dance, dance, dance. Vai. Lembra com buzina, Nayane. Maurício, meu Luan, do Rubi. Todo mundo curtindo aqui na VIP do nosso show. Um, dois, três, é agora. Do DJ Júnior Moreno e dia 1º de janeiro de 2016, Rubi Super Pop no Recreio. Bora, Peter, essa não pode perder. Praticamente dentro de casa, né, cara? Já chega de ficar me culpando, meu bem. Eu te avisei. Quem é o problema disso? O problema é seu. Esse apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Salve o PCM também, o Júnior. Eu sei que aqui com a gente, vamos lá sim. E te falei que você era a culpada do meu sofrimento. Meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora, mas enfim. E a galera da Bicha também com a gente do lado esquerdo. Me respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar. Tô evitando. É água... Rubi, Raquel Gumi! DJ Bruninho e a primeira dama também com a gente hoje. Um abraço, muito carinho, hein? Nunca amei. Lourinho do Passinho daí! Dentinho também, tá toda a rapaziada aí, vamos lá! Novo Rubi, a emoção de estar com vocês há mais de meio... Meio lugar. Bota o bracinho pra cima pra gente viajar um pouquinho mais! Prepara família, presta na área, Rogério. And I'm living at the top, and no ice in my drink, got enough in my watch. Vai. And these girls going wild. Vai também pro Old Mai, os amigos de Bragança aqui, Rogério. Um abraço pra vocês. Bank account dizzy, got me spinning. Vai. Getting paid, turned up, ain't no better way. After that I'm smoking, I stay at the heaven gate. In the club, and she gone off the Snow White. Pouring up, activist, I need more Sprite. Throw this cash, watch me start a riot. Lead a club, then we taking chicks to the high. Still got my whole clip. Só quem tem fé no papai do céu, bota o bracinho, bracinho, bracinho. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Bota o bracinho, bracinho, bracinho. Por favor. Aí, ó. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Acende isqueiro ou celular aí. Ai, ai, ai. Bota tudo pra cima agora. We gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Libera essa energia, bora botar pra cima. Bora liberar tudo que já já viu um show do mundo. Hope you're ready for the next episode. Atenção. Ai, rapaziada. Só os usuários. Every day. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Canta. Oh, oh, oh, oh. Cadê, cadê, cadê, cadê? Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Que doideira me deu uma louca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade. Levi o Cazuza, tá com a gente, ô Brasil. Faço meu orgulho. Tava no bicho, já comigo, alô Marcelinho, GDA. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Ele tá no setor dele, ele vai pra cima, né, Marcelinho? Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Resiste a me ler. Bota a mulherada pra dançar. Na mesma pegada, Paradox. E na pontinha do pé, e na pontinha do pé. E aí, do... Roberto Ribeiro, cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo, hein? Atingindo a nação inteira. Qual é a parada, bebê, vai? Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. Que falava toda hora que ia me... Titaco nelas! Titaco, titaco. Meu grande parceiro Yaya, tio Rei, já tá por aqui com a gente, né, Yaya? Titaco, titaco, taco. Esse cara eu tiro o chapéu, viu, meu irmão? Titaco, titaco, taco. Se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco nelas, titaco nelas. Bora, vem! Vem dançando assim, desse jeitinho, bem pai d'égua. Rapisa? Novinho, eu vou sentar, vem devagarinho, agora eu vou empinar. O raposa, gostoso, o neguebo e brigida. Com dedo na agora. Pra você sensualizar. Novinho, eu vou sentar, vem devagarinho, agora eu vou... Parceiro Robinho, tá por aí também com a gente, vamos lá, sim! Pra você gamar, com dedo na boca, vou sensualizar. E mais? Agacho, eu sento, eu pico, pico... Esse é Rubi de coração, né, moleque? Agacho, eu sento, eu pico, faço... Ele bate no peito e diz que ele é... Rubi! Na época. Agora eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca. Oh, oh, oh. Arrasou, vim, o Edgar Hightech tá aí também, né? Eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você. Rodrigo e também o Peter. Na boca, você... Peter que comanda essa rapaziada aí. Só galera, gente boa. Meu amigo Vago de São Gaetano de Vera, segue comigo. Aquele abraço muito carinho de você, viu, maninha? Essa bundinha assim. Você falou. falou tudo agora, Max. Vem! Vem na sensualidade. Alô, novinha. Novinha, safadinha. Prepara tudo. Depois olha pra trás. Empina essa bundinha. Empina, empina, empina. Empina de empina, empina, empina. Empina de empina, empina, empina. Empina de empina, empina, empina. Empina de empina, empina, empina. Empina de empina, empina, empina. Empina de empina, empina. A Lordiga é high-tech. É o tal do rouba cena. Ele gosta, né? Moleque chapa quente, fazendo tu dançar. Saca praia. Pegada diferente. É a marca que veste os bois. Tô perdendo a linha. Depois olha pra trás. Só um pouquinho. E daquela empinadinha. Empinadinha, empinadinha, empinadinha. Empinadinha, empina, empina, empina. Empinadinha, empina, empina, empina. Empinadinha, empina, empina, empina. Empinadinha. Empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina. DJ Vinícius. Vem na sensualidade, novinha safadinha, depois olha pra trás. Vai empinando! E daquela empinadinha. Empina tudo, empina tudo. Empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina, empina, empina, empina de empina. Alô, Rubi! Rubi! Grupo Rubi de Aparelhagem. Há mais de meio século fazendo parte da sua